lado. E quanto mais eu penso, mais me falta palavras pra tentar explicar a dor que não tem remédio, a ignorância que cresce e me afoga em tédio. Intenções não irão mudar pensamentos, acabar com a guerra, sarar ferimentos, traição. Exala perfume tentador, dá poder pros fracos, motivo pro vingador. Ainda somos piores do que já fomos e queremos aquilo que não podemos. Entenda, o tempo acaba com a beleza e faz da verdade absoluta incerteza. Meu erro foi ter confiado demais em você, acreditado demais em você, esperado demais de você. Sem te ver, sem te ter, sem poder, sem querer, sem matar, sem morrer, vivido mais você do que eu que fiz. Da solidão terapia, do silêncio a minha trilha sonora pra vida. Sou culpado e vítima, pecado e justiça, herói e vilão, verdade e mentira. E ninguém se lembrará do que dissemos aqui, mas o mundo se lembrará do que fizemos aqui. Você olha, mas não vê, lê, mas não entende. Vive por viver, não faz se se arrepende. Mata sem querer, se julga inocente. Morre sem saber, é, todo mundo mente. Você olha, mas não vê, lê, mas não entende. Vive por viver, não faz e se arrepende. Mata sem querer, se julga inocente. Morre sem saber, é, todo mundo mente. Minhas lágrimas não são condenação, meus sorrisos não são absolvição. Ainda me lembro dos cortes e o sangue escorrendo. Nada no mundo alivia o sofrimento. Você nunca vai entender as causas da ferida que não cicatriza, é pro resto da vida. Cê não sabe a tortura que é pra esquecer e todo dia acordar sem motivo pra viver. Nem filhos, amigos, antidepressivos, nada, nada traz de volta o sorriso. Aprendi a viver sozinho, disfarçar minha dor, sublimar os traumas sem ferir meus valores. Onde é que eu tô, onde é que eu vou, cadê você, cadê? Que um dia jurou nunca mais me esquecer. O amor faz o tempo passar e com ele passar devagar. Decepção dói, culpa corrói, orgulho destrói, traidor vira herói. Atravessei o corredor da injustiça, sobrevivi à ira, mas no fundo eu queria andar, andar sem querer chegar, ver o tempo parar pra nunca mais voltar. Liberdade, é só disso que eu preciso, porque viver não é o mesmo que tá vivo. Você olha, mas não vê, lê, mas não entende. Vive por viver, não faz se se arrepende. Mata sem querer, se julga inocente. Morre sem saber, é, todo mundo mente. Você olha, mas não vê, lê, mas não entende. Vive por viver, não faz e se arrepende. Mata sem querer, se julga inocente. Morre sem saber, é,